chamar de nossa. São Sertaneja, a web rádio do Brasil. O anseio pela boca, essa química louca. Quero em você morar, não paro de pensar. Com certeza é resultado por ter me apaixonado pela luz do seu olhar. Em meus braços é o seu lugar. Segredos, se a gente quer amar, ai, ai, ai, ai, ai, ai, encontrei a resposta. Você entrou no meu coração. Eu escolhi essa canção pra gente chamar de nossa. Segredos, se a gente quer amar, ai, ai, ai, ai, ai, ai, encontrei a resposta. Você entrou no meu coração. Eu escolhi essa canção pra gente chamar de nossa. Na melhor pressão sertaneja. Eu sei que vai me procurar, querendo conversar, me trazendo notícias e fotos coloridas que foram esquecidas. Mas nada se perdeu, vai dizer que doeu. Eu sei que o tempo vai passar, as coisas vão mudar, e no passar dos dias, no decorrer da vida, em uma avenida, possa me encontrar e olhar em meu olhar. Vai ver que não estou do jeito que você deixou. Não adianta insistir em tentar que só chance pra voltar. Voltar a namorar, um velho sonho. Diz que ontem foi passado e tudo se renovará após um banho. Me apresenta mil motivos pra tentar recomeçar. Se esqueceu que só fez sofrer nessa vida quem quis te amar. E quando me liga chora e implora por meu perdão. Feito fera abandonada, tá ferida, machucada, procurando outra paixão. E quando me liga chora e implora. Voltar a namorar, um velho sonho. Diz que ontem foi passado e tudo se renovará após um banho. Representa mil motivos pra tentar recomeçar. Se esqueceu que só fez sofrer nessa vida quem quis te amar. E quando me liga chora e implora por meu perdão. Feito fera abandonada, tá ferida, machucada, procurando outra paixão. E quando me liga chora e implora. Outra paixão. Te perdoo e te respeito. Só que dentro do meu peito já existe outra paixão. Te perdoo e te respeito. Só que dentro do meu peito já existe outra paixão. Expressão Sertaneja. DJ Thiago Albuquerque. Tá marcado com a pinga. Ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois. Você não sabe onde é, eu vou te mostrar. É no boteco que eu vou parar. Voltei vintão na jukebox e fiz a seleção da chorada dos R que os modão do Tião. É louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Vintão na jukebox e fiz a seleção da chorada dos R que os modão do Tião. É louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Pressão Sertaneja, a web rádio do Brasil. DJ Thiago Albuquerque, ô potência! Chega pra cá, Bruno e Barreto! Hoje eu tô de esquema marcado com a pinga. Ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois. Cê não sabe onde é, já vou te mostrar. É no boteco que nós vai parar. Nesse vintão na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os modão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, eu tô bebendo é de torneira. Hoje eu peço e boteco, sai plantando bananeira. Nesse vintão na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os modão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, eu tô bebendo venda de torneira. Hoje eu peço e boteco, sai plantando bananeira. Tive então na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os matão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, eu tô bebendo de torneira. Hoje eu peço e boteco, sai plantando bananeira. Eu tive então na Junkbox e fiz a seleção da chorada dos R que os modão do Tião. Cê é louco, cachoeira, tô bebendo de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Viva!

de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava. Pressão é Sertaneja, de Jali, São Paulo, para todos. Outra vez tô trazendo a carne pro churrasco. Trouxe o bolo pra festa, difícil demais sair acompanhado. Como eu fui cair nessa de namorar? Pipoca e filme, sair pra jantar. Não dá, não dá. Meus amigos bebendo, eu só no varanda. Onde eu fui parar? Oh, vontade de não prestar. Tá difícil demais namorar. De dar um perdido, deixar escondido. Cê não sabe a vontade. Ô, vontade de não prestar. Tá difícil demais namorar. De dar o perdido, deixar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Outra vez tô trazendo a carne pro churrasco. Trouxe o bolo pra festa. Difícil demais sair acompanhado. Como eu fui cair nessa de namorar? Pipoca e filme, sair pra jantar. Não dá, não dá. Meus amigos bebendo, eu só no Paraná. Onde eu fui parar? Oh, vontade de não prestar. Tá difícil demais namorar. Te dá um perdido, beijar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Oh, vontade de não prestar. Demais namorar, de dar o perdido, beijar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Vem, vem. Oh, vontade de não. Você está ligado no Pressão Sertaneja, volume 1. Cê não sabe a vontade. O quê? De não prestar. Tá difícil demais namorar, de dar o perdido, beijar escondido. Cê não sabe a vontade que dá. Saudade machuca demais. Foi por isso que eu voltei. Lembrança sai do meu lugar. Aqui estou mais perto de Deus. E o medo vai e fica paz. Sozinho nunca mais. Nasci assim, eu quero morrer cantando. Nossa história ainda não vai acabar. Pode avisar pra todo mundo, eu tô voltando pra casa. Pra casa. Sai do meu lugar.